Sucesso. Vamos nessa, meu velho. Morena da cintura fina, tu quer ser minha namorada? Se tu se agarrar com ré, garanto, não falta nada. Então a monta no cavalo, que hoje vai ser pressão. Simbora tomar um pré, dentro do meu caminhão. Mas ela ficou chapada, ela ficou chapada. E tem uma burrada, então esse jeito vai se acabar. Mas ela ficou chapada, ela ficou chapada. E penando o rabetão, deixa o jeito vai se acabar. Mas ela ficou chapada, ela ficou chapada. E penando o rabetão, deixa o jeito vai se acabar. Mas ela ficou chapada, ela ficou chapada. E penando o rabetão, quero rir. Dança, gatinho, dança. Dia 31, povoado Piaba, Sugar Assenhado, hein? Na pegada do vaqueiro. Morena da cintura fina, tu quer ser minha namorada? Se tu se agarrar com ré, garanto, não aguenta nada. Então a monta no cavalo, que hoje vai ser pressão. Simbora meter um pé dentro do meu caminhão. Mas ela ficou chapada, ela ficou chapada. Empinando o rabetão, desse jeito vai se acabar. Mas ela ficou chapada. Empinando o rabetão, desse jeito vai se acabar. Mas ela ficou chapada. Empinando o rabetão, desse jeito vai se acabar. Mas ela ficou chapada. Empinando o rabetão, desse jeito vai se acabar. Empresário oral, marca estourada de Sergipe. Vamos nessa, não para não, viu, meu velho?